que és formosa, amiga minha. Teus olhos são como pombas a brilhar, teu cabelo rebanho no monte, teus lábios o escarlate a falar, teus dentes como ovelhas brancas, todas juntas a subir sem par. Tu és toda formosa, sem mancha, vem comigo, vamos nos amar. Ah, como são belos os teus amores, teu perfume mais que especiarias, favos de mel, doce nos sabores, em ti, Senhor, encontro minhas vias. Ah, como são belos os teus amores, teu perfume mais que especiarias, favos de mel, doce nos sabores, em ti, Senhor, minha alegria. Teu pescoço como torre que exalta, mil escudos a proteger o lar, teus peitos gazelas que se apacentam entre lírios prontos a dançar. Jardim fechado, fonte selada, manancial que brota em meu viver. Levanta-te, vento norte, e assopra, que os aromas venham me envolver. Em ti, Senhor, encontro minhas vias. Ah, como são belos os teus amores, teu perfume mais que especiarias, favos de mel, doce nos sabores, em ti, Senhor, minha alegria. Vem, amado, ao teu jardim, tua presença é meu refrigério. Toma os frutos que eu te ofereço, em ti, Senhor, meu ministério. Ah, como são belos os teus amores, mais que especiarias, favos de mel, doce no sabor. Portuguese worship.